À beira do abismo. Ora bem, hoje é o António Araújo que está à beira do abismo. O António escreve na Take Cinema Magazine, onde eu também escrevo. É um cinéfilo bastante conhecido no mundo podcástico, já que é dele a autoria do podcast semanal Segundo Take e da sua incursão mensal Universos Paralelos, que costuma fazer com o Tomás Agostinho e com o José Carlos Maltês. E além disso, o António ainda faz o Betamax, um podcast sobre filmes renegados à nascença e desprezados pelo tempo, acho que é mais ou menos assim que se diz, que faz com o meu amigo Tiago Laranjo, que também faz comigo, escolhe tu. Ah, isto é só compadrio, todos amigos uns dos outros. Eu já tive a oportunidade uma vez de participar nesse podcast Betamax, quando ainda era feito de forma quinzenal e com uma duração indefinida, tanto que fomos falar sobre as aventuras de Buckaroo Banzai e o Repo Man, e o episódio tem para aí 2 horas e 20. E não estou a brincar, amiguinhos. Agora, o Betamax é semanal e passa na Rádio Zero e também está disponível nas plataformas digitais. E esta conversa com o António foi gravada na Rádio Autónoma, nesse mesmo estúdio onde eu e o Tiago fazemos o Escolhe Tu, Escolhe Tu, Escolhe Tu. E, portanto, é isto. Agradeço mais uma vez à Rádio Autónoma a oportunidade. É sempre um prazer voltar àqueles estúdios e, por isso, aqui fiquem com a conversa com o António Araújo. António Araújo, vou fingir que tu não estavas aqui, que acabaste de chegar. Não estivemos a falar nos últimos minutos. E a primeira pergunta que eu te faço tem curadoria de uma pessoa que nós bem conhecemos, mas ele pediu-me para fazer esta pergunta. Deixa-me adivinhar quem será. Ele perguntou-me: quantas vezes por dia é que as pessoas te confundem com a Sónia Araújo na rua? Com a Sónia Araújo, nunca ninguém se dirigiu a mim para me dizer parabéns pelo seu programa da manhã. Mas muitas pessoas já me disseram que não conseguem dormir à noite por causa de insónias Araújo. Olha. Não é da minha autoria, não é da minha autoria. Isto não é um programa da manhã, António. Na piada seca. Eu sei que comecei com o pé esquerdo, mas esta roubeia já não sei a quem, peço desculpa. Acho que estão a preparar um projeto de saudades do pão com manteiga. Se quiser juntar, já sabes. O engraçado foi a careta que eu fiz no final para pontuar a piada. Foi mais Malucos do Riso, é uma junção. Pão com manteiga e Malucos do Riso. Então, tu hoje vieste para aqui fazer esta entrevista. Qual dos teus 19.784 podcasts é que tiveste de não fazer hoje para vir fazer isto? Pois, eu tive de mudar a minha agenda, foi muito complicado. Tive de falar com a minha secretária, olhar para as datas. Não são assim tantos, são só dois, na verdade. Três. Sim, o Universo Paralelo está inserido dentro do segundo take. Sim, portanto, mas é como se fosse uma coisa à parte. Verdade. É como se fosse. Então, agora posto dessa forma, é como se fosse um podcast que é três vezes por mês, outro que é uma vez por mês e outro que é quinzenal, portanto. Pois, é isso, estás sempre aí a bombar. A coisa encaixa-se. Então, e como é que tu há bocado estavas-me a dizer que antes destas aventuras a solo tu tinhas um projeto em parceria. O que é que aconteceu a esse projeto? Porquê é que acabou? Porquê é que começaste a fazer o segundo take e essas tuas aventuras em nome próprio? Bom, o projeto em parceria nasceu quando, depois de muitos anos de frustração de querer ser um artista ou fazer qualquer coisa na área do cinema ou do audiovisual, eu percebi que, se calhar, em vez de ser criador, podia ser mais crítico. Sim. E porque comecei a ocupar muito do meu tempo a ouvir podcasts. Sim. Era um consumidor que comecei a ser um consumidor um pouco até... portanto, de quem tem vício, não Sim. é? Qual foi assim, o primeiro podcast que te chamou a atenção, lembras? Sim, foi Slash Film, Film Spotting e depois o Marker Mode, o Simon Mayo and Marker Mode na BBC 5 Live, acho eu que é assim o título oficial. Esses são os três, digamos, flagship que sempre ficaram. Sim. E que são, na prática, vertentes diferentes daquilo que é a análise de filmes, porque são dois americanos e um inglês, e tens desde malta, mais ou menos como nós, que começou a fazer isto por Carolice no Slash Film, Exatamente. Até críticos profissionais, passando pelo meio por malta, que é um intermédio entre carolice e profissionalismo, e portanto basicamente mostrou-me várias vertentes de como abordar, digamos, cinefilias. Sim, é disso que interessa, na exatamente. Verdade. Então tu descobres esses podcasts e como estavas a dizer, aí começa tudo. E começa a tomar noção de que há algo que é criativo, que se pode fazer praticamente sem custos, que não é totalmente verdade, mas a ilusão é de que é. Mas em que tu facilmente podes-te atirar para gravar qualquer coisa em casa, não precisas de um estúdio de rádio como este. Exatamente. Profissional. E depois facilmente consegues publicar e depois logo vês se tens pessoas a ouvir. E então, na altura, desafiei um amigo meu, um amigo de longa data, que, não sendo propriamente um cinéfilo de raiz, alinhou. E tanto é que nós, ao princípio, não tínhamos... Tínhamos o cinema como, digamos, o astro, digamos, do nosso podcast, mas depois Sim. gravitavam outras coisas à volta. Às vezes falávamos de livros, outras vezes de... Poucas vezes, mas tentávamos abrir o espectro da temática, sendo que voltávamos sempre ao cinema. E depois, ao fim de... Eu já não preciso bem, mas... perto de 2 anos ou 2 anos e pico. Ainda assim há algum tempo, sim. Sim, sim. Já agora era os Fãs Danados, que eu fazia com o Daniel Neves. Pronto, basicamente o Daniel percebeu que, enfim, não era bem aquilo que queria fazer, e sugeriu-me que acabássemos. E eu, num misto de espanto e de tristeza, passei imediatamente para, bom, então se calhar agora posso fazer uma coisa minha. Sim. Diferente, não tenho um parceiro, mas com certeza continuo a ter um microfone e a poder usar o que já aprendi neste tempo para publicar, exatamente, um projeto. E aí nasceu o segundo take, que posso dizer... Nasceu entre o nome, o logo e ter um episódio publicado. Foi numa direta febril, de uma sexta para um sábado, em que eu decidi que é agora. Logo na semana a seguir aos Fãs Danados terem acabado. E até hoje, tu já fizeste, pelo menos até à data de hoje, 8 de janeiro, já saíram 166 episódios do segundo take. Sim. Se não estou em erro. Certo. Portanto, sempre ao ritmo de um por semana, não é? Exceto numa das semanas do mês em que sai o Universos Paralelos, não é? Sim, o Universos Paralelos, deixa-me ser rigoroso porque eu sou muito quadradinho, apesar não, da faz, faz, faz muito o bem. Universos Paralelos eu... é uma rubrica do segundo take e, portanto, para mim é um dos episódios okay. Nessa contagem. Okay. Nessa contagem. Ah, ok, então mesmo na contagem do sim. segundo take tu incluís, ok, sim, isso, sim, isso sim. eu não tinha percebido, sim. Sim, o Universos Paralelos nasceu. Em janeiro de 2018, e portanto já há um aninho, já vamos para o 13º episódio, mas está integrado na contagem desses 166. Pronto, então peço desculpa, Sotter. Não, porque sois. E tu estavas a dizer há bocado como é que chegaste aos podcasts e estávamos a falar em off que os teus podcasts, além de serem sobre cinema e muitas vezes serem bastante detalhados sobre vários filmes e várias cinematografias, tu ao contrário, se calhar, do que seria expectável, tu não falas improvisadamente, tu preparas detalhadamente os programas de fio a pavio, os textos. Quanto tempo é que tu demoras mais ou menos a fazer um episódio? Desde a escrita até à publicação, quanto tempo mais ou menos? É curioso, eu devia saber, mas não sei. Mas se nós tentarmos os fazer uma média... lá em casa devem saber, a tua filha deve saber. Sim. E a tua mulher também. A família percebe, não sei se contaram já com um cronómetro. Mas tento basicamente fazer o programa por entre os pingos da chuva, por incrível que possa parecer. Okay. Já houve uma altura em que geria pior e se calhar não dava tanta atenção à família como será normal. E depois comecei a perceber que se calhar não era o equilíbrio perfeito e tento fazê-lo nos pingos da chuva. Mas se pensarmos numa média de 2 filmes que eu faço por programa, temos logo aí 3 a 4 horas para ver os filmes, não é? Sim. Depois, entre recolher materiais de imagens, fazer toda a parte gráfica, escrever os textos, podemos meter mais 2 horas aí. Depois, mais uma horita para editar, já vamos em quantas? 6, 7 horas por semana. Já, então, já é um bocadinho. Vá, assim, conta de merceeiro, sem desprimor para os merceiros. Isso é menos umas horinhas de sono por semana? Ou fazes durante o dia? Eu gostava de dizer que era menos umas horas de sono, só que cada vez que eu planeio que seja assim para aproveitar, digamos, a noite amiga, eu acabo com a testa em cima da mesa de trabalho, portanto, acabo por não conseguir, e é muito à conta também de encaixar ali horas mortas no fim de semana e tentar ver os filmes durante a semana. E quando corre bem e quando, por exemplo... Nós, como o Universo Paralelos é gravado com antecedência, quando consigo adiantar uma edição, tento adiantar um programa só para depois saber que vou poder relaxar um bocadinho e encontrar a forma de recuperar as energias, e depois volta tudo ao ritmo normal. Claro, exatamente. E tu como é que escolhes os temas dos filmes? Às vezes, dos episódios, às vezes pegas em coisas atuais, ou ver com novas estreias, mas muitas vezes vais buscar outros filmes. Como é que tu fazes essa escolha? É completamente aleatória? Já foi mais ou menos aleatória, sendo que tudo isto é uma desculpa para eu ver filmes. Sim, claro. Que ótima desculpa para ver filmes. Sim, e não só ver, como pensar neles, porque é incrível o quanto nós podemos ver um bom filme e depois nunca mais pensar nele. E se tiveres que refletir, porque tens que meter as tuas ideias, digamos, num texto, tu vais perceber às vezes que gostaste mais do que tinhas percebido, ou até menos, não é? Sim, exatamente. E portanto, quando isto começou, acabei por cair muito organicamente nesta questão quase do double bill, que às vezes não respeito, mas a maior parte das vezes é um double bill em que eu tento encontrar uma ligação temática. Sim. E depois de um ano e picos com muitas dificuldades em perceber o que é que eu ia fazer na semana seguinte, comecei a planear e a arranjar miniciclos que preparava, e que no princípio do ano já sei o que é que vou fazer, e com isso faço logo ali uma distribuição pelos meses, e depois tento encaixar nos espaços que sobram filmes que eu quero ver olhando para trás, porque me interessa sempre olhar para o cinema, para aquilo tudo que eu ainda não conheço e que sinto que gostaria de conhecer, e estreias que sejam relevantes para mim, porque eu não me interessa a estreia da novidade só porque é o filme da moda ou o que seja, mas uma estreia que me interessa, eu tento estar alinhado com essa estreia. Claro. E como o segundo take sai às segundas, as estreias são às quintas, as pessoas podem ir ao fim de semana ver o filme e depois ouvir o segundo take. Quer dizer, é só uma sugestão, podem fazer como quiserem. Podem, exatamente. E depois, estavas a falar de Double Bills, que é também o cerne do Betamax. Com o nosso conhecidíssimo Tiago Laranjo, que fazes com o Tiago Laranjo. E eu também tive a oportunidade, e volto a agradecer, de participar num dos episódios desse mítico podcast. Que vai estar no Olimpo podcástico. E também, por vezes, há a ligação temática, ou seja, vocês fizeram um episódio em que tinham aqueles dois filmes que aproveitaram o sucesso do 9 Semanas e Meia. Tem o bem, foste buscar logo um dos melhores, não é? Foi o último que eu ouvi, estive a ouvir há uns dias. Buscaram também, eu se calhar já não percebi bem, se calhar, a ligação entre o Booker Banzai e o Ripple Man, era por serem dois filmes de culto, provavelmente. Dois filmes de culto. De ficção científica, pois. Pouco vistos, eu penso que até são do mesmo ano ou perto. São, exatamente. Pronto, então já percebi. Anda sempre ali também numa órbita. O Betamax, adiantando-me um bocadinho à tua pergunta. Eu não estava a fazer pergunta, estava só a falar. É que o Betamax acabou por ter um formato parecido com o segundo take, porque é uma extensão do segundo take, só que onde eu posso falar com alguém, onde eu posso extravasar não só aquela questão do texto bonitinho, mas o poder mandar umas larachas. Sim. E basicamente... E resulta bastante bem, devo dizer. Vocês fazem uma boa dupla. Eu acho que sim. Aliás, como todas as minhas decisões que levaram a qualquer projeto de podcast, nada disto foi ponderado. Isto foi o facto de ter conhecido o Tiago e depois ter tropeçado acidentalmente nele, quase literalmente, uma ou duas vezes, e percebermos que aquilo que normalmente seria um olá a Deus, com o Tiago transformou-se em 15, 20, 30 minutos de estarmos ali a falar de filmes ininterruptamente. Desculpa, é só que tu disseste, podia ser só um olá e adeus, mas com o Tiago foi diferente. Foi diferente, foi especial. E tu saberás bem o que é isso, não é? Não quero saber o que é que vocês fazem antes ou depois dos podcasts, António. Mas basicamente é isso, é uma naturalidade, o silêncio nunca nos incomodou. Não. Basicamente, há uma coisa que eu até acho piada, e depois também gosto muito de vos ouvir e agora também estamos aqui a dar palmadinhas nas palmas. Palmadinhas nas costas. Nas costas um do outro. São mãozinhas mais pequeninas para bater palmas nas nossas mãos. São as palminhas nas palmas. Umas palminhas nas palmas. E uma coisa que eu acho muita piada é. Portanto, o Tiago muitas vezes está tão embrenhado na conversa. Sim. E nós temos uma dinâmica de tal forma que ele se esquece que estão pessoas a ouvir do outro lado. Sim. E muitas vezes eu estou a meio da frase e ele está-me a responder e eu a querer dizer: não, Tiago, espera aí, deixa só explicar a quem nos está a ouvir que. Porque, basicamente, porque é muito raro encontrares alguém, para já, que goste de cinema, que saiba mais de cinema em termos de trivia, em termos de ser interessado em procurar títulos do que tu. Basicamente. Eu sou um maluquinho que sabe tudo para certas pessoas e ao pé do Tiago sou um ignorante, não é? e depois, basicamente, essa facilidade de comunicação levou a que, olha, aqui está uma pessoa indicada para lançar este desafio e ele felizmente aceitou e nasceu mais uma carga de horária de trabalho, mas vai lá que desta vez e que ainda é mais aprofundada do que os episódios normais do segundo take, ou seja, às vezes ficam para aí 2 horas e tal à conversa. Sim, mas atenção, mas de preparação mais leve e mais solta, não é? E depois a conversa, sim, essa estende-se e isso nem olhamos para o relógio, não é? Mas uma isso preocupação. É bom. Isso, aliás, isso é a vantagem dos podcasts, é não estarem cingidos aos horários e às durações. E há bocado tu disseste uma coisa muito importante que foi: já é difícil encontrar alguém que goste de cinema. e eu pegando nisso, pergunto-te. E tem sido fácil encontrar pessoas que gostem de cinema e que queiram ouvir os teus podcasts? Eu ou tens recebido o feedback das pessoas? É uma das minhas maiores dores. Dores não é a palavra certa, mas é mágoas, talvez. Uma das minhas maiores mágoas. É pior ou melhor? Não sei. Ficou um bocado ela por ela. Não é melhor. É uma das minhas maiores mágoas é não ter este esforço semanalmente. Sim. Perceber que haverá quem ouve, porque ele lá vai aparecendo em alguns tops e naquilo que são as estatísticas. Da plataforma onde eu tenho o podcast, que eles dizem que é por aproximação, não faço ideia como é que veem aquilo, mas lá aparecem os números. Mas depois, em termos de engagement, não é? De palavra de... muito na moda, sim. Ah, está na moda, peço desculpa. Então eu retiro-a. Não, isso é porque eu ouvi muitas vezes essa palavra por trabalhar numa editora de música onde se falava muito de engagement nas redes sociais e quando trabalho agora na televisão é a mesma coisa. E portanto, já essa palavra já me faz um bocado de confusão. Mas continua, eu percebo o que é que estás a dizer. Sim, aquilo que eu estou a tentar dizer, sem muito sucesso, basicamente. Eu não faço o podcast para ter alguém a dizer: é pá, boa, bom trabalho, não sei o quê. Também é fixe, mas não é para isso. Sim. Mas no limite, para dar a conhecer ou fazer redescobrir quem possa conhecer os filmes. Exatamente. E poder haver diálogo. Sim. E esse, em termos de objetivo, é um falhanço redondo, porque as pessoas simplesmente não têm hábito. E eu agora, quando falo em pessoas, falo de mim, porque eu também sou ouvinte. Sim. Há muitos anos e não tenho muito hábito, se bem que eu comecei por ouvir mais podcasts estrangeiros, onde havia aquela distância de... Ok, estamos à distância de um e-mail, mas, no entanto, não havia essa proximidade. Sim. E aqui acabamos por ter mais feedback e likes e ter mais noção de quem ouve, de pessoas que tu conheces e de pois. Pessoas que tu vais conhecendo, digamos, neste quase meio. Sim. Porque tu vais conhecendo umas pessoas no Motel X, ou aqui, ou ali, ou porque te convidam para participar no programa deles, e depois são esses que realmente aparecem e todo o feedback é bem-vindo e é agradecido, só que falta... aparecer aquele anónimo que diz: é pá, vi este filme porque te ouvi falar. Sim. E é muito giro, porque... E depois falta este o porco, 2 pontos. Exatamente, não é? Sim. Porque um dedo para cima e um dedo para baixo, pronto, é um número, não é? Sim. E aquela ideia de poder estimular, pensar sobre o filme e depois poder haver até uma troca: olha, não concordo. Exatamente. Contigo, porque... E falta este bocado. Falta. Exatamente. Este bocado. E depois, quando existe, é sempre lá está, entre as pessoas que se conhecem ou não extrapolam um bocado esse... Essa camada de pessoas que ouvem, não é? Sim, sim. Mas sentes que é possível falar para um nicho tão específico como o cinema, sendo Ou seja, não cedendo aquilo que tu queres fazer àquilo que as pessoas querem ouvir, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas, se calhar, quer mais estar sempre à procura de informações sobre os mesmos filmes, uhum. ou sempre aquela meia dúzia de filmes que estão sempre a ser falados. Uhum. E depois, quando tu e o Tiago fazem um episódio sobre. Houve um episódio que foi sobre o 7-Ups do. Ou não, o 42 Pickup. O 7-Ups também. Foi o 7-Up. Mas são os dois com o Roy Scheider, não é? Sim, mas por acaso foram dois programas separados. Sim. Em que um fizemos policiais passados em Nova York e sim. outro em Los Angeles. Qual deles é que teve o Cruising? Foi o Cruising é o passado em Nova York. Sim, não é? Exatamente. Com o 7-Ups e com o Ano do Dragão, acho. É que eu tenho sempre, eu faço sempre confusão com os dois filmes do Roy Scheider, porque para mim tipo, tem números e tem o gajo com mais ou menos plásticas. Eu tenho já agora um à parte, faz-me grande impressão as plásticas que o Roy Scheider fez. Parece um Muppet. Bom, mas digamos que ele ficou com uma expressão bastante consistente ao longo do tempo, depois, não é? Bom, mas estava a dizer isso. Fazem sobre estes dois filmes que a mim me interessam, até porque uhum. quando vocês fizeram esse podcast eu tinha acabado de ver o Cruising. E por outro lado, como é que podes captar pessoas que não conseguem ir além daqueles filmes uhum. mais que toda a gente já está sempre a ouvir falar, não é? Quer dizer, é um bocado complicado. Eu próprio sinto isso quando fazemos o Escolhe Tu. Uhum. Eu não tenho uma resposta para ti, mas tenho opiniões. Sim, é isso que eu quero. Eu acho que. E voltando à questão de que se o segundo take era um podcast um bocado para o umbigo, no sentido que isto acaba por ser uma expressão daquilo que eu quero ver e descobrir, sim. o Betamax vai um passo além, porque aí nos dedicamos mesmo a, ok, vamos tentar evitar clássicos, vamos tentar evitar o óbvio, sim. vamos encontrar filmes obscuros, mas não por ser obscuros, mas sim porque os queremos ver. Sim. Pronto. E porque tem qualquer coisa de interessante. E porque tem qualquer coisa, e porque tem alguma ligação, ou porque nós temos nas nossas listas daqueles que sempre quisemos ver e não vimos. Tinhas o Corpos Escaldantes na tua lista de. por acaso, não sei como é que chegámos lá, acho que até foi por piada, e depois, aliando ao facto de que dissemos vamos fazer isto em dezembro, porque obviamente o dezembro é uma época escaldante, não é? Sim, exatamente. Acabou por ser mais uma piada do que outra coisa. Mas por outro lado. Foi quase um cheque na box, digamos, do Salman King. E pronto, podemos arrumar e nunca mais ver Salman King em toda a nossa vida. Mas falar dos filmes não óbvios, sim, era o que sim, estava a dizer. E a questão é, obviamente que nós gostávamos de haver pessoas que descobrissem, porque uhum. E ainda há pouco tempo no último Betamax, curiosamente, eu falei sobre a revista Neon, que era uma revista britânica que já não existe. Sim. E que eu descobri quando eu estudava e que foi também muito importante no meu descobrir de coisas que não tinha propriamente acesso com as revistas ou com os jornais que tínhamos cá em Portugal. Sim. E o Betamax poderia servir disso para alguém. Nós, ao fazer isto, não podemos estar minimamente interessados em ter as pessoas a virem procurar isto por causa de quererem saber o último grito, não é? Sim. E a novidade. E portanto, de certa forma, não respondendo à tua pergunta, mas endereçando-a, essa não pode ser uma preocupação. Exatamente. Agora, não invalida que para os três caramelos que possam ouvir pudessem dialogar connosco. Claro. Pronto, sim, sim, sim. E isso é uma procura constante. Quer dizer, não sei quem pode ter ouvido o episódio do segundo take em que celebramos os 10 anos da Take Cinema Magazine. Uhum. É também uma queixa que não é só do podcast. Estamos a falar de um projeto de revista, não é? Exatamente. Que é a mais antiga revista sobre cinema em Portugal, uma revista digital. Exatamente. Que continua aí e que vai continuando, apesar de não ter propriamente aquele feedback em que haja uma discussão de tocato lá. Em termos de pensar o cinema. Sim, exatamente. Até que tem a vantagem de que alia passatempos e aí tem um certo público, mas não é isso que eu sequer procuro num podcast. Pois, mas infelizmente qualquer projeto que tenha passatempos já alicia, mas não leva as pessoas ao resto, não é? Sim, eu posso dizer que eu tenho um amigo pessoal. Tens um amigo pessoal? Tens um amigo pessoal. É só para separar destes amigos virtuais de sim, agora. Estou a perceber, estou a brincar contigo, desculpa. Eu se calhar devia ter dito um amigo próximo. Pode ser. Dá muito tempo. que, ao princípio do segundo take, ouvia todos os episódios e depois dizia: mas tu podias era falar da estreia e falar disto e da série de televisão e não sei o quê. E eu, cada vez que o ouvia, irritava-me, porque é do género: eu não quero fazer nada disso. Agora, o que é que aconteceu? Ele deixou de ouvir. Pronto. Mas é porque então também não está ali o público-alvo daquilo. Sim. Que é o projeto do umbigo. Pois, mas a questão é que também, para falar de estreias, já tens mil programas que fazem isso, não é? O que é que interessa é ter mais um, não é? Eu, se tu fizesse o segundo take dessa maneira, eu não ouvia. Pois. Nem ouvia o Betamax, nem os universos paralelos. Uhum. Aliás, porque infelizmente parece que sempre que há um projeto novo de cinema assim mais alargado, ou de âmbito mais alargado, é sempre à volta do mesmo, é as estreias e... Sim, o box office. Sim, e não falam, não há uma discussão, não há nada, e é isso que acho que cada vez mais vai ser necessário, porque, e já que qualquer pessoa de facto pode pegar num telemóvel ou num gravador portátil e gravar uma conversa sobre um filme, mesmo que nós estejamos num país tão pequenino, tem esse problema. Por outro lado, também ajuda a diversificar um bocado, mesmo que não haja retorno financeiro, não é? Verdade, verdade. E se fores pensar que se calhar não tens nada de equivalente na televisão, por exemplo. Exatamente. Que devia fazer também o papel, não é? De ser um agente de cultura. E quanto muito tens aquele magazine do cartaz às quintas na SIC, na SIC Notícias. Quer dizer, eu estou a falar de cabeça porque eu não vejo nada, muita não televisão, nada. Mas se pensares nessa perspectiva, não é? Poderia ser refrescante. Exatamente. E a verdade é que as pessoas ouvem e os números estão lá e possivelmente estão contentes e felizes. É difícil perceber se tu estás a chegar ou a quem estás a chegar. Exatamente, não? Tem esse problema. Tu no início estavas a... Eu não percebi bem se foi piada ou não, ou se tinha algum fundo de verdade. De quando era jovem tinha aquelas ambições de artista e trabalhar no cinema. Tiveste mesmo? Bem, eu... sim, eu tive ambições nunca sérias. Ok. Porque eu gosto de cinema quase desde que me lembro. Eu sou da geração para quem o cinema começou por ser Star Wars, Indiana Jones, Steven Spielberg, George Lucas. Depois dali, eu, quando comecei a derivar, digamos, dessas coisas, comecei a conhecer, graças a uma tia que me deixava ver tudo nos fins de semana à noite, que os meus pais não me deixavam ver, comecei a descobrir em idade imprópria Brian De Palma, John Carpenter, e a coisa começou a escorregar. E só que depois nunca estive envolvido em meios, nem nunca procurei, feito parvo, envolver-me em meios que pudessem estar efetivamente ligados com audiovisual, e nunca persegui de forma séria. Depois, já em adulto, um cursozito de guionismo, uma coisita aqui e ali, e até perceber que, espera, isto para ser já se calhar tinha que ser há mais tempo, já não tinha que estar muito mais envolvido, e percebi que se calhar depois também envolvia talento. Eu ouvi dizer que isto depois também pode ter que envolver talento, e então basicamente encontrei aqui um sítio confortável. E voltando à questão do fazer isto para nós em primeiro lugar, não é? Claro. Já parece um disco arriscado, mas encontrei aqui um sítio confortável onde, olha, aqui está uma coisa do qual eu posso fazer e do qual posso orgulhar-me, não só nos próximos 5 minutos, mas calhar nos próximos 5 anos, por exemplo. Sim, exatamente. É? E tens um património podcastico que está a aumentar cada vez mais. Mas se tu de repente ganhasse o Euro Milhões, tinhas 8 milhões ou 10 milhões de euros para gastar, dava o pau branco, que é muito, seria muito bem o dinheiro, mas não te sentirias tentado em tentar avançar com um projeto cinematográfico? É curioso que tu digas isso, porque obviamente muitas vezes fantasiei com esse cenário, mas nesta fase possivelmente procurava fazê-lo, mas do ponto de vista de investir em alguém que pudesse ter esse tal talento. Okay. E nesse aspecto, sem dúvida, que tentaria, perante uma soma que fosse, digamos, fazível, poder dizer: apá, tu se calhar tens talento, tens aí um projeto, deixa-me tentar fazer alguma coisa por o cinema. Esta parte é um bocado complicada para mim. Porquê? Porque eu não tenho muita autoridade moral para falar sobre isto, porque eu não sou o maior fã do mundo de cinema português. Sempre tive um problema com cinema português, E eu agora vou-me desculpar da minha geração. Sim. Porque nós víamos filmes em inglês e novelas em brasileiro. Pois. E havia um estigma enorme quando eu crescia por qualquer coisa falada em português de Portugal. Sim. Era como se a língua fizesse com que a qualidade de qualquer coisa que fosse um produto audiovisual, sim, cinema, televisão, viesse logo por aí abaixo. Eu percebo, em termos até de música também, que com o passar dos anos as outras gerações não serão exatamente assim, mas na minha havia esse estigma. E nunca consegui ultrapassar e nunca persegui muito conhecer o património português. Sim. E portanto é um bocado também hipócrita da minha parte estar a dizer, não, eu é que chegava aqui com dinheiro. Mas não era preciso conheceres, era só chegares com a guita. Sim, mas a questão, por exemplo, isto agora, questões esotéricas, sempre me perguntou porquê a dificuldade do cinema português, por exemplo, em ser comercial e bom ao mesmo tempo. Estás a perceber? Sim. Porque há todo um cinema intelectual que é reconhecido, mas que não chega ao público, não é? E sim, normalmente o cinema que chega ao público, há aqui um grande fosso. Sim. E onde é que estão onde é que estão, por exemplo, o Tarantino português? Sim. Onde é que está o David Fincher português? Porque é que nós não temos um cinema comercial que seja de entretenimento, mas que não seja um atentado também à nossa inteligência, basicamente, não é? Tens mais 4 horas para discutirmos sobre isso. Não, mas sobre isso é engraçado, porque eu nunca senti que houvesse, que esse preconceito fosse, aliás, senti sempre que esse preconceito fosse mais ligado mesmo ao cinema do que às outras artes. A música acho que já está bastante generalizada, mesmo na tua época, anos 80, havia já algumas grandes bandas a aparecer, Chutes, Táxi, etc. Mas havia, mas nós não as ouvíamos. Sim, mas estou a dizer é que chegavam às pessoas, percebes? Sim, sim. Ainda conseguiam ter um sucesso ou outro. Agora, o problema do cinema português, de facto, também me espanta um bocado, é tu tens tanta gente que quer ambicionar, que ambiciona chegar ao grande público, mas parece que cometem sempre o mesmo erro e põem sempre a mesma pata na poça e não percebem que não é fazer cópias do que está lá fora, uhum, sem alma, sem nada, que conseguem chegar a algum lado. Mesmo que os remakes dos filmes antigos portugueses tenham tido bastante bilheteira, principalmente o Pátio das Cantigas, não é algo que vá ficar. Não é algo que as pessoas vão recordar daqui a uns anos como um filme bom, não é? Quer dizer, que seja bom tanto para as pessoas que não gostem tanto de cinema, como para as pessoas que gostam de cinema e dizem, ok, isto aqui está um bom filme popular, ou um bom filme. E por outro lado, tens realizadores que dizem que conseguem chegar ao grande público. Neste caso, eu gostava de falar do exemplo que acho que é fulcral, do António Pedro Vasconcelos, mas que diz que os seus filmes são uma coisa que de facto não é ele. Eu, quando o entrevistei já mais do que uma vez, ele disse-me que o filme Y era Dickens e o outro filme era Tolstói. Não. Não. Mas olha, não sei se tu também tens as 4 horas então para falar, sim, disto. Sim, exatamente. Mas, exatamente. Eventualmente isto poderá estar também numa crise de identidade daquilo que é ser português, porque, sim, normalmente um certo cinema acaba por ter sucesso quando reflete, de certa forma, algo que seja verosímil para, ou melhor, que reflita sobre aquilo que fala, não é? Sim. E, por exemplo, cinema americano, tens toda a parte comercial, mas depois também tens autores que fazem coisas e que as pessoas podem identificar com aquilo. E se calhar o cinema francês, o cinema italiano e o cinema espanhol têm sucesso dentro de portas porque falam de realidades que são deles. Eu, sim, lembro-me, vi um ou dois filmes, não muito bons, mas aqui há uns anos no Cine Fiesta. Sim, o Festival de Cinema Espanhol. E, sim, aquilo falava sobre a Espanha e sobre as divisões deles e as cisões, e em comédias desbragadas. Pois. Agora, O que é a identidade portuguesa, não é? Para um jovem português, quando tudo o que a gente consome também vem lá de fora. Exatamente. Não é? E a nossa própria identidade também já está muito diluído. Sim. Penso eu, o que é fazer um filme que é falar sobre o que é ser português neste momento? Exatamente. Eu não posso falar com muita propriedade, já o disse, mas quando há tentativas que me parecem com mais sucesso, se calhar são filmes que falam sobre alguma ruralidade e alguma interioridade. Agora, qual foi a última vez que viste um filme sobre o que é ser lisboeta e o que é viver em Lisboa no século XXI? Pois. Quer dizer, se calhar há. Não, assim, no momento não me estou a recordar. Sei é que há um realizador que acho que foi o que conseguiu estar mais perto de fazer algo, de ter uma carreira consistente de filmes de qualidade e de filmes que chegavam ao mesmo tempo às pessoas, que é o José Fonseca e Costa. Uhum. Fez o Quilos, o Mal da Fita, fez o A Balada Praia dos Cães, o Sem Sombra de Pecado, A Mulher do Próximo. Esses filmes, principalmente A Mulher do Próximo, é uma comédia, pá, delirante. Se puderes encontrar aí no Senhor Joaquim, eu recomendo, porque é uma comédia de costumes hilariante, muito bem, muito bem, muito bem composta, interpretada, escrita, uhum. de uma fineza mesmo, e que chegou às pessoas. Sim. Ou seja, não precisas de ser condescendente por um lado e dizer que as pessoas são parvas e que não conseguem perceber uma ideia que tenha mais, ou uma frase que tenha mais de 5 palavras. E por outro lado, também não precisas de ser, eu não gosto da palavra pretencioso, mas sinto que às vezes o cinema que não tem essas ambições comerciais, às vezes também acaba por cair num certo pretenciosismo. Pois, eu só para não parecer um completo ignorante e digamos alguém que ignora por completo o cinema português. Sim. Há um nome que eu posso apontar e que gosto. Só que lá está, é alguém que desconstrói aquilo que estamos habituados a ver no cinema e que de repente estreia um tríptico que não chega a toda a gente, que sim, é o Miguel Gomes. Gomes, sim, sim. Não é? Ou se fores ver também aquele querido mês de agosto, por exemplo, é um filme extraordinário. No entanto, é um filme que é capaz de apanhar quem veja de surpresa sem, sim, saber ao que vai, porque de repente é uma mistura entre ficção e documentário, onde estas fronteiras se esbatem e onde, sim, depois começamos a falar metafisicamente sobre o próprio ato de fazer cinema, e isto não é propriamente popular, não é? Sim, sim, sim. Não, mas tu consegues passar muitas vezes o que acontecia no dito cinema clássico americano, que ao mesmo tempo chegava às massas e ao mesmo tempo passava mensagens que se calhar as massas não compreendiam, mas viam o filme na mesma, mas essas mensagens estavam lá. É que pronto, sei lá, estou a pensar, por exemplo, antes de vir para esta entrevista, estive a ver um documentário sobre o Billy Wilder, que deu há umas semanas na... Ele conseguiu fazer com que um filme em que, como o Sunset Boulevard, em que a protagonista fazia sexo com um macaco, chegasse às pessoas. E as pessoas nem me pensam nisso. As pessoas, pois, nem me pensam nisso. Ou fazer aqueles retratos bastante impiedosos e cínicos que ele faz da sociedade americana, e os filmes foram um sucesso de bilheteira. A cena do sexo com o macaco foi cortada, não é? Para... Só chegou a alguns, não, mercados. Ele é que contava várias vezes isso, até porque gostava, que é de assustar. Implicação. Exatamente, gostava de assustar as dondocas de Hollywood, a dizer: ah, mas não percebo o que é que o macaco está ali a fazer. Então, porque ela era o amante dela. E depois foi substituído por outro que só não era peludo, não é? Mas de resto, em termos de comportamento, acaba isso por não ser... sei se será peludo, porque não ouvimos, bom, não ouvimos todo. Tronco nu, António, mas se quisesse falar mais sobre o assunto. Olha, só para terminar, uma pergunta um bocadinho mais vaga. Quais é que são, assim, se tu, devem-te fazer esta pergunta várias vezes, mas tu achas que conseguirias dizer o teu filme ou os teus filmes preferidos? Não. Então pronto, obrigado, até à próxima. Adeus, até à próxima. Não, mas sempre que penso nisto, ou seja, se alguém me apontasse uma arma, como... Oh, Rui, por favor, guarda. Está descarregada. Está descarregada. Sempre que penso nisto, obviamente vem uma enxurrada de títulos. Sim. E esses são sempre os mesmos que surgem. Ok. Agora, tens assim o filme? Não tenho o filme. E não teria. A ter o filme seria uma resposta completamente aborrecida. Seria um Blade Runner. Não é aborrecido. Quer dizer, não sei a dizer qual das versões, ou se calhar toda a experiência, não é? Das 5 versões ao longo dos anos. Mas depois posso dizer filmes que me marcaram. Eu sei que tu vais gozar comigo, por exemplo, A Barreira Invisível. Foi a primeira vez que eu descobri Malick. Porquê quando... que eu haveria de gozar contigo? Só porque o Tiago disse. Ouvi umas coisas aí nos episódios. Não, mas eu não tenho nada contra o Malick. Não sou como o Tiago. Ah, eu pensei que estavas a alinhar com ele. Não, okay. Não, é assim, dos últimos filmes, sim. Esse, bom, ok. Aí, agora os primeiros não, Badlands. Aí e vais a risco. Aí vais a risco. Mas basicamente, quando vi A Barreira Invisível pela primeira vez, nunca tinha visto nada assim. Sim. E foi uma experiência avassaladora que lembro-me de sair da sala e perceber que as pessoas ao meu lado não tinham visto o mesmo filme que eu, por exemplo. Sim. E depois tenho assim alguns títulos que, só para abrilhantar as minhas listas de tops, em termos de não ir sempre para os óbvios, e experiências que se calhar foram muito específicas do momento em que eu vi, mas que foram muito marcantes, e de filmes que se calhar ninguém apontaria, coisas como A Tempestade de Gelo, por exemplo, do Ang Lee. Há um filme que eu gosto muito de referenciar, porque eu acho que não há pessoas suficientes a ver, que o tenham visto, que é Mulheres Giras, do Ted Demme. Não sei se conheces. Por acaso, não conheço. Então não. Pronto, já sabes o que é que vais ver hoje à noite. É uma comédia muito levezinha, mas que ao mesmo tempo... Eu sempre fui uma alma um bocado velha. Já quando era miúdo, era um bocado... melancólico e um bocado eu estou a tentar dourar aqui a história. Era, e dava-me muito às vezes a identificar-me com filmes, e a sentir estados quase de saudade de coisas pelas quais eu não tinha passado nem tinha experienciado, estás a ver? Sim. E o Mulheres Giras, por exemplo, é um filme muito interessante sobre um homem que volta à sua terra natal depois da morte da mãe, e depois volta a reencontrar todos os amigos, a tentarem ser adultos sem nunca terem saído de lá. Okay. E depois tem um papel também da Natalie Portman, muito nova. Tem Uma Thurman. Tem o... agora está-me a escapar completamente. O Matt Dillon, que anda agora aí na boca do povo por causa do que anda a fazer a Uma Thurman no filme de Lars von Trier. Ah, pois, olha, um reencontro. E o Timothy Hutton é o ator principal. Okay. E é um filme que eu acho que, se mais pessoas vissem, se calhar podia ser também muitas vezes apontado como um filme muito simpático. Agora, é o Citizen Kane? Não, não é, com certeza. Mas não tem nada a ver com isso, não é? Não. Sim, sim. É por isso que há a distinção entre o que é um filme preferido e o que é o melhor filme. Sim. Mas mesmo, e daí a dificuldade do preferido, porque são tantos e por razões tão diferentes. Sim. E é tal coisa, muitas vezes tem muito que ver com à altura em que te apanham, sim, digamos assim. Então refaço a pergunta de uma forma um bocadinho mais fácil. Ultimamente tiveste assim algum filme que te tivesse dado esse efeito marcante que esses filmes e outros te deram ao longo dos anos? Recentemente, agora estás-me aqui a deixar numa ao longo situação... deste ano 2019 que acabou de começar. Eu devia me lembrar, não é? Do que é que. Mas se calhar é porque não foi marcante nenhum assim recentemente. Pronto. Não, eu diria que não. O cinema morreu. Não morreu. Mas a verdade é que é cada vez mais difícil não ver as costuras. Sim. E ser deslumbrado. E isso, enfim, se responder também à tua pergunta, talvez tenha que ser a minha resposta. Ok. Mas vou apontar um. Pronto, agora enquanto falava, estava aqui. Estava aqui. Mas lá está, vai ser muito aborrecido porque vai ser o Blade Runner 2049. Pronto. Não é uma má escolha, muito pelo contrário. Mas eu, pelos vistos, e demonstrei-o aqui, gosto de filmes bastante pretenciosos e pesados. mas aí está. O Blade Runner só seria melhor se fosse falado em checo e a parte branca. Estou a brincar, obviamente. Mas é uma boa escolha. Também fiquei fã da sequela. António, é isto. Não sei se queres mandar alguma mensagem para o povo que nos ouve, algum último recado, bom, cinéfilo ou não, já agora. Se estás a dizer isto, o único recado que eu posso fazer é: ouçam o segundo take. Pois, obviamente. Ouçam o Betamax. Exatamente. Podem procurar no Facebook, na internet, e ouçam também os programas do Rui. Não, mas eu não levo as pessoas aqui para virem publicitar os meus programas. Não, vais cortar esta parte. Vais dizer. E acabou. Como diria o Tiago, podes depois cortar isto. Não corte, não. António, muito obrigado. Olha, obrigado. Foi um prazer. Pelo convite. Continuação de ótimos podcasts, e que consigas ver algum filme. Que pronto, não seja mal, que não deslumbre. É hoje ou amanhã, e até à próxima. Pronto, muito obrigado, até à próxima. Pois é, eu estou com esta voz porque estou a gravar isto de manhã, não é? Deu para perceber, porque o que acabaram de ouvir foi gravado a uma tarde de janeiro, a um fim de tarde de janeiro, e nota-se que ao longo do dia a minha voz vai ficando mais aguda. Pronto, e é isso. Ficamos por aqui, obrigado por nos terem ouvido. Voltamos no próximo sábado em todas as plataformas digitais possíveis e imaginárias: YouTube, iTunes, Spotify, Mixcloud e Castbox. E foi o À Beira do Abismo. Sigam-nos, deixem estrelas e likes. Precisamos muito e queremos chegar a mais pessoas. Eu vou deixar de falar no plural. Isso é só, é tudo feito por mim. Portanto, eu gostava de chegar a mais pessoas porque acho que até tenho convidados interessantes. E nas próximas semanas ainda vamos ter mais. E posso-vos só deixar o cheirinho que na próxima semana vamos ter uma convidada e é ligada à música. Pronto, não é uma pista muito boa, mas já dá para eliminar uns quantos jagunços desta vida, não é? Pronto, então olhem, bom fim de semana, boa semana, cuidado com os abismos, não é? Porque diz que se uma pessoa olhar muito para baixo ainda cai. E fiquem bem, está bem? Até à próxima e bem-ajam! À beira do abismo.